Agora olhem para mim vocês aqui, que estão afastados da igreja. Eu tenho algo a dizer para vocês. Vocês não vão se acostumar muito tempo. E eu não vou abrir mão de vocês para Satanás. O céu é mais forte. Eu sei que Satanás investiu contra a vida de vocês, mas o céu é mais forte. Eu sei que o diabo está tentando acabar com família, acabar com finanças, acabar com tudo de vocês, mas o céu é mais forte. E eu estou crendo que nessa noite o céu mandou reforço para buscar vocês de volta. Amém, gente? Olhe para mim agora, por favor, eu vou falar muito pouco hoje. Eu quero cantar. Amém? Mas olhe para mim. Nós lemos uma história que fala de uma mulher chamada Jael. Qual o nome da mulher? Jael. O nome da mulher é Jael. O nome do seu esposo era Eber. Qual o nome do esposo dela? Eber. Por que eu estou pedindo para repetir? Porque os nomes são complicados, então a gente precisa fixar. Essa Jael recebe na casa dela, de repente, do nada, um general por nome de Sisera. Qual o nome do camarada? Sisera. Qual o nome dela? Jael. Qual o nome do marido? Jael. Muito bem. Esse Sisera era general de um exército. Era general de um exército que outrora estava lutando. E essa luta, Deus deu a vitória através das mãos de uma mulher chamada Débora. E Débora, ela juntou-se com Baraque. Qual o nome da mulher? Juntou-se com quem? E disse: olha, Deus me deu a estratégia da guerra, e eu vou te passar. Qual é a estratégia? Nós vamos ficar no monte e deixa que eles tomem conta do vale. Na visão de muita gente era desvantagem. Só que quando os inimigos do povo de Deus estavam no vale, começa a chover. E quando começa a chover, os carros começam a se atolar. E os inimigos do povo de Deus não tinham experiência de lutar nem na chuva, nem na lama. Aí foi aí onde Débora desce com todo mundo, guerreia e começa a vencer. Porém, quando Sisera, quando quem? Sisera. Viu que estava perdendo, Sisera correu. Quando Sisera corre, ele na mesma hora vai para a casa de Jael. Procurou uma casa para entrar como foragido. E a casa que tinha legalidade para ele entrar era a casa de Jael. Por quê? Porque ele era amigo. Ele tinha aliança com o marido de Jael, que era... Ele chega na casa de Jael imaginando a aliança que ele tinha com Eber. E imaginou: eu tenho acesso livre na casa de Jael. Quando ele chega na casa de Jael, é interessante que o inimigo, quando entra numa casa, a gente já conhece alguns sinais que ele dá. Primeiro, ele já chega dizendo o seguinte: olha, se aparecerem aí perguntando se eu estou aqui, diga que eu não estou. Segundo, ele olha para a dona de casa, coitada, sozinha em casa, e diz: eu vou me esconder na sua casa e eu quero água. Tudo bem. Eu não sei se você consegue entender, mas nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos que alguém da nossa família faça aliança com o inimigo. E muitas vezes nós, por mais que a gente ore, por mais que a gente cante, por mais que a gente jejue, por mais que a gente desça, não tem como evitar alguém da nossa família fazer aliança com o inimigo. Quem nunca ouviu falar de uma dirigente de ciclo de oração que era cheia de Jesus, que profetizava, mas o marido era cachaceiro? Quem nunca ouviu falar de um pastor que era uma bênção, liderava a igreja, e o filho de repente desviou e começou a entrar nas drogas, de repente foi preso? Quem nunca ouviu falar de um rapaz que era uma bênção e tarará e tererê? O menino pregava que era uma maravilha, o menino cantava que era uma bênção, mas os pais eram macumbeiros. E às vezes a gente quer culpar aquilo que a gente faz e pergunta a Deus: por que o Senhor permitiu isso? Se eu oro, se eu canto, se eu desço, se eu faço isso, como é que o Senhor deixou o inimigo entrar aqui em casa? Tem hora que não tem como evitar, meu irmão. Tem hora que não tem como evitar que alguém da sua família comece a entrar nas drogas. Tem hora que não tem como evitar que o seu esposo entre na cachaça. Só que Jael ensina uma coisa para essa multidão de cearenses: é que quando o inimigo fizer aliança com alguém da sua casa, você tem que lembrar que ele pode ter feito aliança com alguém da sua casa, mas a aliança que você fez não é com ele. Você não tem aliança com Satanás. Se alguém da sua casa fez problema dele, mantenha a sua aliança firme com Deus. Satanás vai querer entrar, e isso aqui é muito sério. Satanás está entrando nas casas, além de destruir as famílias, está corrompendo pessoas que têm aliança com Deus. Porque a primeira coisa que Satanás chega dizendo é: minta para todo mundo, disfarça para todo mundo, porque se você abrir a boca, você vai ganhar reforço. Se você ganhar reforço, eu perco a batalha. Mente para todo mundo. A segunda coisa é que Satanás vai querer nada mais, nada menos do que água. Água. E alguém acha que essa história aqui parece uma coisa muito... Calma, meu irmão. Se tu der uma olhada, água no Oriente é uma das coisas mais importantes que existe. Se alguém toma meio copo de água e deixou o restante, quem vem atrás toma o resto. Eu não sei se você lembra daquela mulher que começa a ungir os pés de Jesus, e alguém chega para ele e diz assim: para que isso? Aí Jesus disse: cale-se, que desde que eu cheguei aqui, você não lavou meus pés. Porque água, quando se era oferecida a alguém que chegava, era sinal que estava dizendo: você é bem-vindo aqui em casa. Quando se pegava água para lavar os pés, era sinal que aquela pessoa que chegou tinha alguma autoridade, seja ela espiritual ou moral sobre aquela casa. E é tudo que Satanás está querendo. É entrar nas nossas casas e começar a beber a nossa água. E quando eu falo de água, você lembra que o casamento estava rolando. Acabou-se o vinho, mas ainda tinha água. Aleluia. O que Satanás está querendo tirar é a matéria-prima do milagre. Glória. Tem casamento que o vinho já acabou. Tem casamento que o vinho já era. Tem casamento que o som já desligaram. Tem casamento que a festa está ficando ruim. Mas se você der uma olhada, ainda tem água. Ainda tem água. Não dar essa água para Satanás beber. Glória. Glória. Não me entregue a água do seu casamento. Não me entregue a água da sua família. Eu estou profetizando pela palavra. Não me entregue os pontos para Satanás. Não importa quem é da sua casa que tem aliança com ele. Na hora que ele pedir água, faça o que Jael fez. Não tem água para você aqui não. Aqui eu vou lhe dar leite. Porque o mais importante da minha casa você não bebe. Quer beber? Beba leite. Mas água você não bebe.